again. A fim de sua graça alcançar, coroa ganharei e o nome eu terei. É escrito no livro que aqui não é. Já dei meu coração para Jesus morar. Me convidando para recuar, mas perto está Jesus e eu tomo a minha cruz. No bom caminho sei pedir trilhar. Já dei meu coração para Jesus morar, pra o mundo não. Atrás